Alegria de uma criança andar no caminho do ritmo sintonizado na vida. Alegre eu estou, o peso da morte foi tirado, brotou no coração. Alegria, andar no caminho do ritmo sintonizado na vida. Alegre eu estou, o peso da morte foi tirado, brotou no coração. Alegria, você tudo levou, tudo mudou. Eu nunca mais esquecerei de ter um Deus tão bom e belo assim. Eu nunca mais esquecerei quando me apresentaram a você, um sol maior. Ai, muito prazer, alegria do Senhor, alegria. Nunca mais esquecerei.